6 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Natal. Direita em de Alfa, ponto espera torre 10895, altímetro no 0 no 0. Tenho um bom voo e boa tarde, China 1142. Ajustado 1010, táxi em de Alfa, ponto espera 1895, até lá na torre 1142, boa tarde. No 5 tem o posto autorizado na 3 após o início do táxi da aeronave da companhia. Estou com a TR da Trip no pátio 3, já vai iniciar o táxi, aguarde só mais um minuto, acho na minha 3 no 5. Aguarda. Ataque, bono 648, bono 180, da... Nossa. Bono 648, via chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1090. 1090, via Mari para 6000. Nível de voo 060. 060, certo. Alfa, no ponto de espera 10895, obrigado, até o retorno. Calma, Quebec, não escutando a torre? Afirma, Quebec. Gente, fomos helicóptero pousando no pátio do Graer, à direita da 2 de aproximação, sem interferir. Livre pouso na 17, vento 090 graus com 1612 de nós. Altímetro no 0 no 0. Quebec, pouso autorizado. 17, 100, 5 de fato. Zero cinco, já levou a final da 1-0, já de base para a final para o Partido Grande. Gente, vento 090 graus com 1,612 de nós, altímetro no 0-0, reparte solo controlado. 1-0, solo controlado, guardião 05. Charlie, você é assim, aguarde para transferência, mantenha o 060. 05, pode iniciar o teste? Agora sim, já liberou a retaguarda, pode iniciar, chame táxi, chame a 305. Livre, pode se chamar lá para o táxi, 305 já. Boa tarde, Torre Salvador, Oxané 6142, está no ponto espera da 1-0, pronto. 1-42, a linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 5 nós. Linha decola, pista 1-0, Oxané 6142. Backback, solo aos 4-8, autorizado backtrack, a parte livrando. Sané 6326, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 1010, autorização de procedimento ILS X-Ray, reposta de sessão. Sim, Matheus, após ITAP 2000, 1010, 6326. O trip 5, 4, 8, meio, pronto na ponte de espera da 1-0. 5486 ali, mantenha no zero. Ali mantenha o 5486. Ono 394, chame centro Recife na frequência 125.1. 251, 394. Bom trabalho. Para o saque, mente a 315, acionar 1455 e galeão. Decola perfil da PUCA, cruza 1500 pés. O Xané 6142, boa tarde, contato radar, saída PUCA, submantenha 350. 350, restrito ao Xané 6142. Paulo Salvador, boa tarde, azul 406. Azul 465, informação Papá para Campinas, copiou 340. Pronto, bota. Azul 465, Campinas, nível 340 está autorizado. Aerovia Upresolo 10 até Bridge. Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Upresolo 16 até Belo Horizonte. Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, com curva à direita na subida da El. Após Leda e após direto Bridge. Aciona 5473, controle 119.8. Do 406 está autorizado para 540, Dr. Luano, Brinde, Dr. Luano, 16, Belo Horizonte, Brinde, e a posta conforme a rota do plano, interação missão 0, na saída da El, Leda, após Brinde. Estamos com destino 473. Controle 1998, Azul 4065, portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. Vou orar para o push, que é na conta de 4065. Faz 1063, você. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5486. Trip 5486, boa tarde, contato radar, saída MOM, submantenha o 200. Vai subir e manter o 200, 5486 da Trip. Ono 648, desça para 3.000 pés, permaneça o ajuste. 3.900, no 5, a linha decola do 10, vento 10 graus com 8, nosso. Decolagem do 10, minha 3, no 5. Ó, controle é o Trip 5486? Prossiga, Trip 5486. Estamos livres da restrição de mínimo 110 a 15 milhas? 486 autorizado, submantenha 200, livre da restrição. Muito obrigado, livre das restrições, subindo para o 200. Controle 6326 no localizador a 3 milhas externas, visual. O Sané 6326 completa final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8.95. 5486, foi direto, Momo. Direto Momo, 5486 da Trip. Momo 648, desça para 2.000 pés, permanece o ajuste, autorizado final do procedimento ILS X-Way, repassa habilitado. Boa tarde, Oxalha 6326, Fúria LS, externo, baixado, checado. Boa tarde, 6326, livre pouso na 1 no 0, vento 1 no 0 graus, com 1 no 7 nós, altímetro no 0 no 0. 7 das condições, livre pouso na 1 no 0, 6315, decolado ao 55, controle 1 no 9, decima 8, bom voo. 98, bom trabalho, senhor, 1 no 6. Subida corredor axé. Aciona o padrão 0125, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Anem 6315, boa tarde, contato radar, saída da Elveda Bridge Sul, mantenha 360. 360, 6315, possibilidade de guardeira da presença? Anem 6315, mantém o perfil de saída. 0, 5. Boa, 5486, após Mou, pode voar ao destino? Trip 5486, aguarde coordenação após Momo Cogbo. Sente, após Momo Cogbo, aguardando coordenação para o destino. Muito obrigado, viu, senhorita? Turno 4, contato radar 61 no milha, sudoeste do VOE de Salvador. Vou ir na proa de Mari para chegada Mari. Ajuste em Salvador 10, 10, reporte no ponto de descida. Turno 4, desça até nível de voo 070. Passou 1-4, tráfego 1 hora, 1-4 milhas, 1 oposto, mantendo o nível de voo 060, Bravo Eco 58. Solon 58, livre à direita, Solon 21, decimal 9. 219, meia, 30. Vai voar lençóis, o 5486. O Sané 6142, chame centro Recife na frequência 126, decimal 85. 2685 com Recife, Sané 6142, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Gol no 648, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 895, boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 648. Boa tarde, no 648, reporte externo. Tarei, 648. Livrando na... Bravo? A sua escuta. Embraer, 110. 326, boa tarde, táxi livre Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, ouça, 326. Charge, charge, Serra, copiou o controle? Ventuno 648, livre pouso não no zero, ventuno 00 graus, cono 612 de nós, altímetro no zero no zero. Livre pouso no zero no zero, 648. Mike, Delta chamou a torre? Terra Alfa, confirme, chegou? Aí o ponto Tango, Terra Alfa. Na porta do com a bola. Vai decolar da 17, informa meu estacionamento, Tango Serra Alfa. Tango, 4-4-3-2. Passou no 4, o tráfego superado, desça para nível de voo 050. 7, o papai uniforme Tango Serra Alfa, tá pronto, cobre. Papai uniforme Tango Serra Alfa, autorizado Porto Seguro, no meu pé, decola da 10, com curva à direita após decolagem na subida Corredor Axé, via Litoral Sul, Corredor Axé, aciona transponder 5464. O controle 119 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Decola no zero com curva direita, meus pés, corredor até transponder 5464, controle 119 decimal 8, torre 118, 90, 1895 a torre, o Tango Serra Alfa, no pátio 3, está livre a sonar, chame táxi. 1895, Tango Serra Alfa, na Metropolitana. 120 decimal 1. Salvador Azul 4065. Ah, o Salvador Puxana. Livre Azul 4065, chame táxi. Autorizado, chama táxi Azul 4065. Solo 03, viva direita, solo 121, decimal 9. 219, 1642. Borda? Ok, táxi via pátio 3. Reporte para ingressar no pátio principal, Tango Serra Alfa. Condor 22, acione identificação, chegada bom, que desça para nível de voo 050, ajuste 10, 10. 050, o Condor 22. Linha 315, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1. 125, 1. Tô na 6315, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1. 5 1, boa tarde. Boa tarde, vem Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Alfa, repórter da Juliette para ingresso. 120. Via chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste 10090. Bom, te espera da pistão no zero, vai chamar a torre 118 decimal 95. O altímetro 10 no zero tem um bom voo. Yeah. 486, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85. E ponto de perdão no zero, torre em 118.95, com 1.010 no altímetro, tenha um bom voo e boa tarde, tanque então, Alfa. Oceano 638, agiliza ingresso via Juliette, prossegue portão 02. Alfa, direção na Índia, para Alfa, pode espera da 1-0. Alfa, linha decola da 1-0, ventou no 0-0 graus, cono 5, nosso. A linha decola da 1-0, tem a direção Alfa. Alfa, ponto de espera, chama a torre 1895, azul 4765, obrigado e boa tarde. Bravo Delta, reporte para ingresso, parte principal. Após o azul, está livre prosseguir o cruzamento, parte principal, e vai reportar na Lima para prosseguir o Bravo Delta. Ok, após a passagem do azul, reporta na Lima, Bravo Delta 4, ciente, mantenha 050. Mike Juliette ao meu. Mike Juliette ao meu, prossiga. Lembrando a região de Setúbal, agora no Aeroclube. Segue até o farol de Itapuã para posterior transferência. Mike Juliette ao meu, ciente, mantenha as condições visuais, litoral sul, 1.000 pés, correção 500 pés, reporte e situação. Azul 4462, via chegada a mar e desça para nível de voo 070, ajuste 1090. Via chegada até o 070, chegada a mar e 4462. Fico Delta ali mantendo 7. Salvador Azul 4065, no ponto de espera da 10, está próximo. 1065, linha decola da 10, ventou no 00 graus, cono 5 nosso. Autorizado a linha decolagem, está 10, Azul 4065. Está 107. Gente, controle 19.8, bom voo, tanque Serra Alfa. 119.8 Alfa, grato. 241, Vitória da Conquista, nível 200. Tá pronto, Copa, informação Papá. Gente, da informação Papá, 200 para Vitória da Conquista. Alfa, mantém as condições visuais, corredor a chão, no 1.000 pés. Reporte farol da barra, esteja atento a tráfego, mantendo no litoral sul, 500 pés. Opção 44, é o Papatangue Mike Juliette Romeu, sentido oposto. Ficará atento, reportará farol da barra, voltando o Serral. Condor 22, desça para 2.000 pés, ajuste 1090, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposicionado. Para 2.000, autorizado procedimento ILS X-Ray, Condor 22. Mike Juliette Romeu na escuta. Mike Juliette Romeu, esteja atento a tráfego no sentido oposto. passando 700 pés para 1.000 pés no corredor Axé. 98, o controle 5241. Pátio 35241, no pátio 3, chame pronto, pushback. Para quando pronto? Condor 22, confirme pro que mantém. E bota pra fila, mantendo 2 no meio, Condor. Delta decolado, uso no 1, no controle 19, décima 8, bom voo. 19, 8, grande. Solo Salvador, boa tarde, é o 35627, em que horário é o trânsito? E, por gentileza, sai da prevista. Limitado pelo localizador. Mantém a pro, limitado pelo lote, mantém o zero para o lugar. Confio. Mantém o nível, o zero para o lugar, passou. 5620, informe que ainda não temos o plano sistema. Queria o horário do plano? Afirmativo, senhor. Deve ter o horário do plano, mas que teria saído a previsão. Destino Aracaju? Afirmativo. 4065? Azul 4065, contato radar, saída da Euleda Bridge, submontanha 340. Da Euleda Bridge para o 340, azul 4065. Controle, papapá, Mike, Eco Delta, está colado, ela não segue a direita, solicita direto, Manati, número 10. Papapá, Mike, Eco Delta, mantém-se em condições visuais e no meu pé, autorizado direto, Manati, reporte 2-0 milhas afastadas, Salvador. Autorizado no meu pé, direto, Manati, reportará 2-0 milhas afastadas, Salvador. Papapá, Mike, Eco Delta. Condor 2-0, reduza para 1909. Desça para nível de voo 050. Número 20, reduzindo para 1909, descendo para 050. Aqui Juliette Romeu, ciente, para ingresso no circuito chame torre 1-8-9. Sono 4, desça para 3.000 pés. Permaneça ajuste. Desça para 3.000 pés. 1-0. Condor 2-0, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 225, limitado pelo QD Mike, 1-2-0 de Simbra. Condor 2-0, direita, proa 225, limitado pelo QD Mike, 1-2-0 de Simbra. Passou no 4, vetoração para o localizador, curva direita, proa 075, reporte estabilizado. Direita 075 para o localizador, reportará. Litoral para inicialmente cruzar. Segue via litoral, chama para cruzamento através do 35. Condor 2-0, desça para 4.000 pés. Condor 2-0, desça para 4.000 pés. Azul 4462, desça para nível de voo 050, reduza para 2009. 050, reduzindo 2209, 4462. Condor 2-2, estabilizado? Estabilizado no lock, o Condor 2-2. Condor 2-2, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-8-95. 18895, Condor 22. Passou no 4, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Para 2.000, procedimento ILS. Controle Salvador, Tango Serra Alfa, através para da barra. Tango Serra Alfa, ciente, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar no setor. Alfa. Tango Zé Alfa, não escuta? Não escuta, controle, já chegou. Confirme estimado de pouso e estimado para ingresso na terminal Ilhéus. Estima pouso em posto seguro ao 1900. A terminal ao 1840. Ciente. Irá manter o nome pés mantendo o litoral até Ilhéus? Até destino, cara. 1-2-3, no Tango Zé Alfa. Gente, grata, frequência ali para coordenar. Azul 4462, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limitado pelo QDMIC 080 de Simbra. Negativo, esquerda 020, limitado pelo QDMIC 080 de Simbra, 4462. Controle 3 do ponto de descida do Rio. Condor 20, desça para 3 mil pés. Condor 20, desça para 3 mil pés. Trem livre, pouso na 1-0, vento no 0-0 graus, com 1-5 nós, altímetro no 0-0. Livre pouso para o Condor 2-2. Condor 4, estabilizado. Afirmo, estabilizado. Passando ao quase complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 9. Torre 118.95. Azul 4462, reduza para 1709. 1709, 4462. Portará, pastor Antônio. 0 e atingindo o limite, 4462. Azul 4462, mantenha a proa, desça para 4 mil pés, permanece hoje. 4 mil com 1010, 4462. Atinge, mantém 3 mil, Condor 20. Condor 20, desça para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Curva esquerda, pro 130. Descendo para 2 mil pés, autorizado para o treinamento, mostrar estabilizado com o 2-0 e 3-0. Condor 20, curva direita, proa 050, número 4 na aproximação. Desça para 3 mil pés. Negativo, 3 mil pés descendo, curva esquerda 050, 4462. Está corrigindo a direita. Autorizado, cruza. Seu eixo da 1-0, segue para o norte, posso. Sente pontos com sequência de elementos de aeronaves no momento, mantenha o setor estimado de 4 minutos. Max Juliette Romeu, aguarde. Vai mantendo o setor, Romeu. Condor 20, reduza para velocidade de aproximação. Condor 20 já reduziu para velocidade de aproximação. O 4065, chame centro, Recife na frequência 125 decimal 1. Centro Recife 125, 1, azul 4065, boa tarde. Boa tarde. Azul 4462, tráfego que o precede 8 milhas, passa a posição Duna, mantém 150 de velocidade indicada, Embraer 145. Reduzindo mais 4065. Dois, dois, solo aos 1-9, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Quatro, quatro, meia, dois, autorizado. Dois, dois, dois, solo aos 1-9, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. 2-9, corre. Completo final do procedimento de ILS X-Ray, chame torre, 1-1-8, decimal 9. Confesso que o motor 10295 até o retorno. 59, altímetro no 0-0. Pastor 14 livre pouso na 1-0, altímetro 1-0. Torre de Salvador, o Condor 20 estabilizado, vamos lá. Condor 20, reporte externo. Reportará o Condor 20. Bom pouso, pastor. Nato. prosseguir pátio militar, isso? Ingressa à direita então na Cruz Delta, tem condições? Tráfego já na curtíssima final do 110, vai manter a posição inicialmente aguardando autorização com o 222, mantém a Delta. Onda 2-0 passou o altermark do baixado travado. Gente, vento 1-0-0 graus, cono 5 nós, altímetro 1-0-0, guarde pista livre. 1-0-0 nós, cono 5, vai dando pista livre, quando 2-0. Então 3192, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1090. Foi reportado, confirme? Então 3192, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste 1090, confirme, está ciente da informação ativa? Afirma, informação está descendo para o 050. Azul 4462, passa a posição Duna, complete final dos procedimentos de ILS X-Way, chame torre 118.95. 1895-4462. 2-0, livre voo, 1-0. Oi, Salvador, boa tarde, 4462 estabilizado, ILS X-Ray, 8 milhas e meia. Boa tarde, 4462, aeroporto externo. Aí, portal externo, azul, 4462. Salvador, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, segue para o cruzamento, aguarde autorização. Agora solicitando uma nova orientação, senhor. Vai livrar o seu setor aqui do Flamengo. Via litoral, segue, vai ter uma nova situação, uma nova ocorrência. Segue até o farol de Itapuã para seguir novamente para Pituba. Já viaja para aqui. Presidente, é parte do farol de Itapuã. Grato, meu. Curva esquerda para o 065, limitado pelo QD Mike 080 de Simbra. Confirme nível que mantém? Condor 2, cruza a pista no zero de imediato, até a parte militar. Imediato, Condor 22. Observando a passagem do tráfego à frente, livre cruzamento imediato até o pátio militar, está livre, Condor 22. Tá passando externo azul 4462. Gente, aguarde pista livre. Taxa direita via Alfa, reporte ingressando na Taxiway Delta, aguardando para o cruzamento, pista no zero. Vai prosseguir pátio militar ou autoridade? Estimativo, quando 2 é. Uso 4462, livre pouso não no zero, vento 090 graus, cono 5 nós, altímetro no zero no zero. Estimativo, livre pouso 4462, só confirma o vento por gentileza. 090 graus com 1612 de nós agora. Afirmativo, 4462. A gente chama agora controle 198, bom voo. 22, prossiga. São 3154, acione identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1090. 060, Galeão, nível 360, 3620 está autorizado, via Upper Zulu 10 até ESMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, ESMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango, Oscar, Lúvito. Após Lúvito, direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie. Após direto Toquim. E após Toquim, conforme rota do plano. Decolada 10, com curva à direita, após decolagem na subida da El. Após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5467, o controle 119, decimal 8. Toquinho, eu tenho aqui a Upper Zulu 6, ok? Upper Zulu 6, após Toquinho, conforme o plano de voo. 22, Fátima Militar, já está pronto acionamento? 22. Salve Salvador, boa tarde, o CNR 6327, centro de informação, papá. Autorização em real, 220. 220, livre cruzamento, pistão no zero, até o pátio militar, estacionar, frequência livre, tem uma boa tarde, Condor 20. 220, cruza, solo 35241 para o pushback posterior ao acionamento, está no pátio 3. Livre 35241, chame táxi. Chama na frota. Chama na nave, chamou para Ilhéus. Chamou para Ilhéus, você é 6337, no 220. 220, Ilhéus está autorizado. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Acionando 5544, o controle 119, decimal 8. Autorizado Ilhéus, no 220, decolando da 10 com curva à direita na terceira da El, Leda, direto Ilhéus. Aciona 5544 e o controle de saída 198, assiné 6327. Então, não chamei pronto, 6327, assiné. Aqui eu parar o meu TV7. Comandante, boa tarde, eu vou no dia 49, apresentando o paciente da Papá, posição 02. De 4462, boa tarde, via Alfa. E após aí prosseguir via Juliette, o portão 03, azul 4462. Afirmativo, segue Alfa, Juliette, posição 3462. 49, o nível solicitado para Ilhéus 240. Viu? Ilhéus, nível 240 está autorizado. Decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5531, controle 119, decimal 8. Autorizado Ilhéus, nível 240, decolada 0, curva à direita da El, Leda, direto Ilhéus. Transponder 5531, controle 198, é o gol no 649. Aito, gol no 649, chame pronto, puxa o back acionamento. Chama lá. Lima Kilo Zulu, desça para nível de voo 070. Controle Salvador, voo 396, informação papá. Voo 396, via chegada Mari, desça para nível de voo 080, ajuste 1090. Descendo ao 090, chegada Mari, com 1010, voo 396. Voo 396, desça para nível de voo 080, confirme, está ciente da informação ativa? Informação passada, 3196. São 3192, desça para 2 mil pés, ajuste 090, autorizado final de procedimento ILS-XOE, pode estabilizar. Para 2 mil, reportará estabilizado, são 3192. São 3154, desça para nível de voo 050. 050, 3054. Salvador, boa tarde, Oceania 6321. 321, confirma, chamou o solo? Afirmo, Brasília 360. Trabalho com a Nação 362, eu tenho 320, prepare a Arbor Elefa. Arbor Elefa, aguardando. Solo 35241 para o táxi, está com 60 de POV, com 3 horas e 30 de autonomia, alternando o Monte Claro. 3, bate principal, voz Índia e Alfa, fonte para Torre 1 noite, decimal 95, altímetro no 0 no 0, tem um bom voo, boa tarde. Gente, bate principal, Índia, Alfa, quando pronto, Torre 18, 95, 35241. Vai permanecer quanto tempo em Ipitanga? Aqui é que é o meu, prossiga, não copiou. Vai permanecer quanto tempo em Ipitanga? Inicialmente 15 minutos, senhor. A gente ficará sujeito ao tráfego. Sujeito ao seu tráfego, Romeu. Chegada Mari, desça para nível de voo 090, ajuste 1090. Chegada Mari para o 90, cubre 10 no ajuste, né? 63 no 4. São 31 no 54, livre da restrição ITAP, desça para 3.000 pés, permanece o ajuste. Livre da restrição para 3.000, está no 31 no 54. Lima Kilo Zulu, desça para 4.000 pés, permanece o ajuste. No 396, desça para nível de voo 050. Confirme, 396, 050. Vou no 396, afirmativo, desça para nível de voo 050. 050, 60. 6314, desça para nível de voo 060. 0600, 6314. 0, pronto. 241, ali, mantenha no 0. Ali, mantém, 241. XJET, Romeu, libere o setor, aguarde para o retorno. Vai liberar, Romeu. Aquilo Zulu mantém escuta. Lima Kilo Zulu, para o localizador, curva direita, proa 080, reporte estabilizado. Radão no zero, vento no 0 graus, como 5 nós. Média decolagem autorizada, 5241, centro do tráfego. Na minha 321 Brasília, nível 360, está autorizado, aerovia P Zulu no 7, decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbor. Após direto Elefa, aciona 5553, o controle 119, decimal 8. Brasília 360, Pesolu 17, decolada 10, Arbor Elefa 5553, controle 198. Número 7 na aproximação, mantém o perfil de chegada, gol 1807. Arbor direto Elefa. Vai, tô achando a minha 321, no 62 chame pronto, pushback, acionamento. Aproximação. Gente, reduz 220, 210, 63 no passo. São 3192, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre, 118, décima 95. 18, 95, 3192. São 3154, desça para 2.000 pés. Ajuste 1090, autorizado o final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Way, 3154, descendo para 2000, reportar estabilizado 3154. Controle, boa tarde, trip 5241 no perfil da Arbor, decolada 10. Trip 5241, no contato radar, saída Arbor, sub e mantenha o 200. Sub e mantém 200, 5241. Lima Kilo Zulu, tem condições de manter a presente velocidade até próximo de Duna para sequenciamento? Tem condições de incrementar para quanto? Sente, mantenha 195 até próximo à Duna, desça para 3 mil pés, permaneça o ajuste. Gol 1 349, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 0 no 5, limitado pelo QT Mike 080 de Simbra. Esquerda 0 no 5, está presente do Simbra 396 da Gol. Controle 35241, autorizaria da presente pro de conquista, tem? Gol no 807, reduza para 2009. 2009, 807. Lima Kilo Zulu, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS-XUE, reposta avisado. Autorizado, reposta avisado, reposta avisado, final do Não 3154, faça posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre, 1 no 8.95. 71895, bom final de semana. Grata, bom pouso. Obrigado. 3193. 3010. Afirmativo. 10. Solo Salvador Boa, tá 3192, livrando pista de interseção Delta. Desculpe, interseção Eco. Gente, 3192, boa tarde, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, tá 3192. Tarde, 2733. Informação Papá, prossiga. Mike Juliette Romeu, libere o setor, aguarde para o retorno. Mike Juliette Romeu, vai liberar. 2, Salvador, boa tarde, até 3154. Vai passar o externo. Gente, o 3154, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando a autorização, o 3154. O táxi Gol no 649, está com 1-1-2 a bordo, 2 horas e 5, alterna Aracaju. Eita, Indy Alpha, ponto espera, torre 1 noite decimal 95, altímetro 1-0-1-0, tem um voo, boa tarde, Gol no 649. E Alpha, ponto espera, 1-0-1-8-9-5, boa tarde, Gol no 649. 392, ingressa Juliette, observa a liberação do Boeing da Gol, prossegue o portão 02. Juliette, observando o ataque da aeronave da Gol para o 02 da 3192. 02733, copia o 070. Para 160, informação papai. Gol 9280, via chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste 1090. Confirme, está ciente da informação ativa? Papá. Sim. Descendo para o 060, bom, 9280. Decimal 8 e a torre opera em 1 no 8 decimal 95. 4-0-2-7-3-3, está pronto acionamento? 4-0-2-7-3-3, chame táxi. Papatango Lima, Kilo Zulu, passa a posição Duna, complete final do procedimento ILS X-Way, chame torre. 1-1-8-9-5. É, Lima, Kilo Zulu. É, o Papatango Lima, Kilo Zulu, já estabilizado o organizador, vai reportar, passando o externo. Gente, reporte, Lima, Kilo Zulu. Saúde, Mike, Juliette Romeu. Prossiga. No seu Travessu, quando autorizado, libera o seu setor, cruzamento da, do eixo 1-0, segue pro a norte. Gente, aguarde para o cruzamento. Aguardão, meu. Tá livre, 632162, chame táxi. Táxi, virado, 6321. Juliette Romeu, livre cruzamento, reporte livrando. Livre cruzamento, reporte livrando, Romeu. 154, solo aos 43, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Livrando à direita, 129, bom dia. 1-2-0, adiante. Passar pra lá. Gente, vento 1-0-0 graus, cono 5 nós, altímetro 1-0-0, aguarde autorização para pouso. É. O Gol, 649, decola sem parada, autorizado. Gente, mantém o ponto de espera, temos aeronave cruzando o aeródromo no 649. Então, 360 pro Galeão, com 220 UP, Zulu 1-0, SMAP, DCT Lúbito, DCT Bravo, Bravo Charlie. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 1-9, decimal 8-0, torre 1-8, decimal 9-5, transponda 5-5-6-2. Zulu, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 7 nós, altímetro 1-0 no 0. É, se lembra, cruzou. Curva direita, proa 230, limitado pelo QD Mike 120 de Simbra. Desça para 4.000 pés. Ok, então 230, limitado pela 120 de Simbra, desce para 4.000 pés. Confirma o ajuste? 1-0-0. 1010, boa noite, André. Pushback, questão é 6327. Aguarde autorização, número 2, no pátio 1, Oceaner 6327. Previsão por 6227, por favor. 4 minutos. Obrigado. Confirme. Autorizado táxi, até a taxa.